Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui num dos temas mais espinhosos, mais difíceis da atualidade no mundo, que é, dentro desse panorama dos três esquemas globalistas em disputa, e agora nós estamos vendo um capítulo importante dessa disputa, que é o negócio da Inglaterra, onde está exatamente a concepção dita perennialista ou tradicionalista. Então, é claro que existem versões, por assim dizer, oficiais, que os membros dessa escola apresentam. E duas dessas versões eu vou comentar aqui. E eu vou usar como material um estudo que eu escrevi, que eu estou escrevendo ainda, para uma revista católica que vai sair nas próximas semanas ou meses. Eu não posso colocar esse texto online, porque senão vai boicotar a revista. Eu vou ler alguns pedaços aqui, pelo menos, e comentar para vocês. O texto chama-se As Religiões e o Futuro da Humanidade. Esse primeiro número da revista deve publicar a primeira parte desse estudo. Ele tem seis partes no total, publicada a parte 1, 2 e 3, e depois as outras no, o restante no segundo número. Então, vamos lá. As transformações históricas e espirituais profundas que vão determinar o futuro da humanidade estão tão distantes da nossa vida universitária e, de modo geral, de todos os debates públicos nesse país, que, com certeza, aquilo que vou dizer neste artigo parecerá estratosférico e alheio à realidade imediata. O doente incurável que geme de dor num leito do hospital dificilmente se interessará nessa hora pelas controvérsias médicas, bioquímicas e farmacológicas que se desenrolam em países longínquos em idiomas que ele desconhece, mas das quais poderá vir um dia a cura da sua doença. O que mais de perto diz respeito ao seu destino lhe parece distante, abstrato e alheio à sua dor. Esta é exatamente a situação do Brasil. Quer dizer, tudo aquilo que vai decidir o futuro desse país, lógico, junto com o futuro do resto do mundo, mas que decide o nosso até mais facilmente, porque não é um país que tem uma dinâmica própria, não tem uma criatividade própria. Aqui nós não somos o cachorro, nós somos o rabo do cachorro, né? Tudo isto está distante da nossa perspectiva diária. Não aparece nos debates, não aparece em artigo de jornal, não aparece no programa de televisão, não é discutido jamais. Então, todo o debate público se atém aos detalhes mais materiais e visíveis, vistosos do dia, naquilo que é formalmente político-economia. E não vai passar disso aí. Então, isso quer dizer, é um estado de alienação muitíssimo grave que resulta precisamente da destruição da alta cultura no Brasil. Quer dizer, nós não temos pessoas capacitadas a discutir aquilo que mais pode pesar na formação do nosso destino como país e do nosso destino como pessoas. Os que se interessam pelo futuro do Brasil deveriam prestar atenção ao que eu vou lhes dizer aqui, mas será muito difícil fazê-los ver que uma coisa tem algo a ver com a outra. Vou começar analisando a resenha que um autor desconhecido nesse país faz do livro de outro autor igualmente ignorado por aqui. O livro é False Dawn, Falsa Aurora, United Religions Initiative, Globalism and the Quest for a One World Religion, de Lee Penn. Falsa Aurora, a iniciativa das religiões unificadas, o globalismo e a busca de uma religião unificada mundial, de Lee Penn, publicado pela Sophia Perennis em 2005, que já recomendei muitas vezes, mas poucos leram, por ser um calhamaço de documentos longos e chatíssimos. O resenhista é Charles Upton, autor de The System of the Antichrist, publicado pela mesma editora em 2001, que foi menos lido ainda, já que o recomendei com menos ênfase e constância. Esses dois livros são muito importantes, sobretudo como documentos. Um, porque documenta esse fenômeno da religião mundial, e o outro, porque oferece, por assim dizer, a visão oficial da escola perennialista sobre tudo o que está acontecendo, inclusive o fenômeno da religião mundial. A resenha foi publicada no livro mais recente de Upton, Findings in Metaphysics, Path and Lore, A Response to the Traditionalist Perennialist School, e reproduzida na revista eletrônica da editora. Eu dou o link aqui. Quando vocês lerem a revista, vão pegar o link. O livro de Lee Penn descreve e documenta com abundância de fontes primárias a formação e desenvolvimento de uma religião biônica mundial, com todas as características de uma paródia satânica, sob os auspícios da ONU, do governo americano, de praticamente toda a grande mídia ocidental e de um punhado de megafortunas. Iniciado em 1995 por William Swing, bispo da Igreja Episcopal, com o nome de United Religions Initiative, URI, embora esta oficialmente existisse desde muito antes, remontando ao Lucas Trust, fundado em 1922 por Alice Bailey, o empreendimento, sustentado por recursos financeiros incalculavelmente vastos e apoiado por todo um cast de estrelas do show business e da política, conquistou até o apoio informal do Papa Francisco. Vocês viram, o que, que pode ser mais decisivo para o futuro da humanidade do que a formação de uma religião mundial? Absolutamente nada. Quer dizer, nós estamos vendo, vamos dizer, um novo projeto de civilização sendo implantado aí. E é claro que nesse projeto os detalhes socioeconômicos, políticos, etc., são todos dependentes da concepção religiosa, que é a concepção mais abrangente. Então, essa coisa da United Religious Initiative, ela contém, de modo compactado, toda a concepção de nova civilização que estão tentando montar. De modo que, se você não acompanha este fenômeno, você nunca vai entender o resto. Veja que acabei de dizer que isto remonta a uma organização fundada por uma ocultista famosa, Alice Bailey, em 1922. E note bem, aí o negócio já estava atrasado, porque havia iniciativas anteriores a isso. A própria fundação da Sociedade Teosófica, que é século XIX, a vinda do George Gurdjieff, que foi bem no comecinho do século, a vinda do George Gurdjieff da Armênia para o Ocidente, e assim por diante. Então, tudo isto, vamos dizer, é uma iniciativa de escala mundial que foi preparada ao longo de um século e que assume uma forma, por assim dizer, oficial, definitiva, com essa URI, em 1995. O Lee Penn, ele se concentra mais na documentação da URI, portanto, na documentação mais nova, mas ele não deixa de aludir, vamos dizer, às organizações anteriores, né? Com o lindo objetivo de criar, aspas, um mundo de paz sustentado por comunidades engajadas e interconectadas, comprometidas com o respeito à diversidade, com a resolução não violenta dos conflitos e com a justiça social, política, econômica e ambiental, fecha aspas. O movimento reúne em festivas celebrações ditas ecumênicas, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, xintoístas, animistas, espíritas, teosofistas, barrais, Sikhs, adeptos da New Age, da Wicca, do satanismo, do reverendo mundo, do Hare Krishna e de qualquer culto indígena ou ufológico que se apresente, dando a tudo um sentido de fraternidade universal que dissolve, entre sorrisos de condescendência mútua, as mais óbvias e insuperáveis incompatibilidades entre essas diversas crenças. Isso está acontecendo diante de nós, quer dizer, a ONU já tem, dentro da ONU tem um templo ecumênico, onde você pode ir lá fazer uma missa católica, fazer um rito de macumba, o que você quiser, né? Esses encontros ecumênicos já foram realizados em milhares de lugares, com a presença de papas, inclusive. Tem até a cena em que o Papa estava lá assistindo um rito africano com mulheres seminuas, né? E tendo que achar bonito, botando um sorriso amarelo. Então isso está acontecendo o tempo todo. Todas as religiões e pseudo-religiões somadas, fundidas e mutuamente neutralizadas reduzem-se assim a instrumento auxiliar do projeto globalista voltado à criação de um governo mundial. Grosso modo, a ideologia que gruda uns nos outros esses elementos heterogêneos e inconciliáveis é o universalismo lowbrow da nova era. Lowbrow é baixo nível mental, é baixo nível cultural. que, copiando mal e mal a linguagem da tradição hindu, proclama-se em todas as religiões nada mais que aspectos locais e acidentais assumidos por uma revelação primordial única, onde se conclui que, por este ou aquele caminho, todo mundo chegará mais dia menos dia aos mais altos estágios da realização espiritual humana ou mesmo sobre-humana. Essa ideologia teve precursores no século XIX, como Allan Kardec, Helena Petrovna Blavatsky, a célebre teosofista e literalmente batedora de carteiras, Jules Doinel, fundador da Igreja Gnóstica Francesa, Gérard Danckos, mais conhecido como Papus, Jean Bricot e, de modo geral, todos os componentes do movimento que viria a se chamar ocultista. Esse universalismo, que no início do século XX soava apenas como uma fantasia exótica, é uma coisa que penetrava em círculos muito reduzidos, né? Sobretudo de, onde de gente rica e desocupada, que não tem mais nada que fazer, ficava curtindo então esses orientalismos, essas coisas exóticas, achava lindo, mas, vamos dizer, na cultura em geral, isso não tinha peso. Acabou por penetrar tão fundo no senso comum das multidões que hoje a equivalência de todas as religiões em dignidade e valor é um dogma subscrito por toda a grande mídia mundial. Vocês já repararam nisso? Quer dizer, é proibido você defender uma religião contra outra. Isso é na mídia ocidental inteira, né? Sem exceção. Se você diz que a sua religião é superior à outra, você é acusado de crime de racismo, né? Então, quer dizer, há esta ideia desse esse tipo de universalismo de baixo nível, que assim, é uma mistureba desgraçada, isto aí não apenas se popularizou e se alastrou pelo mundo, mas adquiriu autoridade sobre as multidões. Na autoridade que se expressa, sobretudo, na mídia, no meio universitário e às vezes na legislação. Você tem leis que obrigam você a, se não pensar, pelo menos dizer que as coisas são assim. Longe de ser um fenômeno espontâneo, essa radical transformação das crenças coletivas reflete o trabalho incessante dos onipresentes agentes da URI, a cuja interferência nenhuma organização socialmente relevante está imune. Não é necessário, portanto, enfatizar a importância desse projeto dentro dos planos globalistas. Nem, é claro, é possível negar o valor do trabalho de Li Pan ao reunir e ordenar documentação mais que suficiente para provar a unidade de inspiração e de estratégia por trás de fenômenos que ao observador leigo podem parecer dispersos e inconexos. Nesse, então, por exemplo, você tem, por um lado, uma aparição de um UFO num lugar qualquer, e por outro lado você tem lá uma declaração do Papa, tá certo? Ah, parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando você vai ver, está tudo na URI. O resenhista Charles Upton enaltece os méritos do livro e acrescenta-lhe um esclarecimento que, diz ele, já havia transmitido pessoalmente ao autor com total concordância deste. O esclarecimento é este: não se deve confundir o universalismo paródico da nova era e da URI com o universalismo highbrow da escola dita tradicionalista ou perennialista, inspirada em René Guénon, Fritjof Scholl, Ananda Kumaraswamy e seus continuadores. É verdade, são muito diferentes. Com muita antecedência, o fundador da escola, René Guénon, já havia submetido a devastadoras análises críticas toda a ideologia ocultista, que décadas mais tarde viria a constituir a base doutrinal, se cabe o termo, da nova era e da URI. Para vocês verem como nós estamos atrasados, outro dia mesmo saiu aquele artigo do infeliz, né, o Júlio Sonzero, né, onde ele diz que o Guénon é um dos expoentes da nova era. Falou, mas, né, isso aí é a mesma coisa que dizer que o Putin é um dos expoentes do catolicismo romano, tá entendendo? É isso. Você veja, o sujeito é um autor que ele é bastante lido. Tem muita gente que não gosta dele, mas ele tem um certo alcance no meio evangélico. E ele se baseou no livro da Nancy Piercy, que não é um livro mau, mas que comete o mesmo erro. Quer dizer, a Nancy Piercy tem um conhecimento muito rudimentar da obra do René Guénon. Tá certo? Então, ela vê que tudo aquilo que parece ser contra o cristianismo, ela junta tudo sob a denominação de Nova Era, Mesmo erro é cometido pela Berit Kios no livro The Other Side of the Rainbow, que é um livro que eu aprecio muito, que é mais focado na questão da educação, né? Mas quer dizer que uma visão tosca desse fenômeno, aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito comum, sobretudo todo o meio evangélico aqui, né? Eles usam um tipo de raciocínio onde você unifica um fenômeno pela identidade das ameaças que ela parece trazer a você. Quer dizer, tudo aquilo que está ali fazendo mal, você dá um nome só e acha que é. Então, por exemplo, você está com AIDS e está com o sapato apertado. Então você acha que são o mesmo fenômeno. É mais ou menos assim o raciocínio, né? Membro e até bispo da Igreja Agnóstica na juventude, Guénon saiu logo atirando e não fez prisioneiros. Nem um pouco mais intactos ficaram o Espiritismo de Allan Kardec, a Teosofia de Madame Blavatsky e mil e um outros movimentos nos quais Guénon via a encarnação mesma daquilo que chamava pseudo-iniciação e contra-iniciação. A primeira constituindo a imitação simiesca da espiritualidade, a segunda a sua inversão satânica. Quer dizer, ele vê a coisa de uma maneira escalar. Primeiro vem a pseudo-iniciação, que falsifica tudo e cria uma confusão desgraçada. E daí em seguida vem a contra-iniciação, que já é o satanismo organizado, por assim dizer, satanismo de alto nível. Na verdade, o contraste entre o universalismo da URI e o da corrente guenoniana-schwoniana vai muito além da mera diferença entre lowbrow e highbrow, embora essa diferença seja patente aos olhos de quem os compara. De um lado, vemos um pastiche de sincretismos inconsequentes, reforçados por alguma retórica humanitária sentimentalóide ou futurista, ora progressista, ora conservadora, para agradar a todos, e adornado no máximo, aqui e ali, pela adesão superficial de algum escritor da moda como Aldous Huxley e Alan Watts. Do outro lado, construções intelectuais sofisticadas, uma compreensão profunda e organizada dos símbolos religiosos e esotéricos de todas as tradições, um domínio cabal das fontes reveladas e uma técnica comparatista que se aproxima em precisão quase que de uma ciência exata. Por acréscimo, algumas das análises mais consistentes da crise civilizacional do Ocidente, nas suas várias expressões cultural, social, artística, etc. A diferença salta aos olhos de qualquer leitor culto. Em contraste com a mixórdia sincretística da nova era, temos aqui um universalismo no sentido forte da palavra, uma visão abrangente e ordenante que não somente apreende com extrema eficácia os pontos comuns entre as várias cosmovisões espirituais, mas dá a razão e fundamento da sua diversidade. Quer dizer, se tem um fundamento comum, por que se diversificar? Há toda uma explicação guénoniana, schwoniana para isso. De modo que a essa articulação do uno e do múltiplo se subordina, na verdade, toda a história universal das ideias e das crenças. Quando você vai ver essa teoria que o Schwann chamara de unidade transcendente das religiões, e essa doutrina, vamos dizer, da revelação primordial, que se desdobra e se ramifica nas religiões presentemente existentes, ela não é só uma história da unidade transcendente das religiões, ela é uma interpretação da história humana inteira. Não é isso? De modo que a essa articulação do uno e do múltiplo se subordina, na verdade, toda a história universal das ideias, das crenças, das teorias e práticas, numa palavra, tudo que o ser humano fez e pensou na sua caminhada sobre a Terra. Não há praticamente nada, nenhum fenômeno, nenhum pensamento, nenhum acontecimento fausto ou infausto, que de algum modo não encontre alguma explicação perennialista, eficiente e persuasiva, quando não irrefutavelmente veraz. Do ponto de vista do buscador comum, que proveniente dos meios revolucionários, modernistas e ateísticos, é alertado pela primeira vez para a importância dos temas espirituais, após uma ilusão temporária com a nova era. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui característico. O Alex Polari, o homem que veio dos movimentos guerrilheiros, e pum, daí de repente descobriu um treco espiritual e entrou no Santo Daime. Não é isso? Então, e após uma ilusão temporária com a nova era, se desilude com a sua superficialidade e sai em busca de alimento mais nutritivo, A passagem ao tradicionalismo de Guénon e Schwann é um upgrade intelectual formidável, um impacto desaculturante, quase uma transfiguração interior que repentinamente o isolará do ambiente mental em torno, marcado há um tempo pelo descrédito das religiões e pela vulgaridade sem fim do ocultismo onipresente, e o deixará sozinho, face a face com a sua consciência. Cumpre-se assim, na escala individual, a célebre profecia emitida por um biógrafo anônimo de René Guénon logo após a morte do mestre. Então, eu estou descrevendo aqui, vamos dizer, o que é uma espécie de modelo da caminhada espiritual do jovem ocidental em busca da verdade. Quer dizer, primeiro ele está imerso nesse ambiente cultural, materialístico, hedonístico, etc., etc. E um dia ele descobre, não, tem que haver alguma coisa a mais do que isso. Ele pode descobrir sozinho ou pode por alguma, de alguma influência recebida, um vídeo que ele assistiu, uma pregação que ele ouviu, um livro que ele leu. Não, tem que ter um algo a mais. Então começa a procurar e naturalmente o primeiro produto que ele encontra à sua disposição é todo esse material da nova era. É ufologia, viagens astrais e assim por diante, né? Porém, se for uma pessoa intelectualmente dotada, ela logo vai se desiludir com isso. É claro que a passagem do indivíduo para a nova era pode durar alguns anos ou pode durar a vida inteira. Eu conheço pessoas que entraram nisso aos 19 anos e aos 80 ainda estavam lá. É isso. Então, eu tinha um amigo, o Willy Wirtz, que ele já deve ter morrido. A última vez que eu o vi, ele estava com 82 anos. E ele tinha passado a vida estudando UFOs. E a grande mágoa da vida dele é que ele nunca tinha visto um UFO. E ele estava crente que ele nunca tinha visto porque ele não tinha desenvolvimento espiritual suficiente para ver o UFO. Quer dizer, como se o UFO fosse uma aparição espiritual. Afinal de contas, esse UFO é um treco material, é de metal, tal, ou não existe, né? Mas, quer dizer, chega a ser uma coisa patética. A gente fica com dó. Entendeu? Como é que a pessoa se mete nisso e fica nessa porcaria a vida inteira? Muitos ficam a vida inteira. Mas tem pessoas que têm alguma exigência intelectual a mais. Pessoas de maior cultura, que têm mais leitura literária, filosófica, etc., etc., logo acaba se desiludindo com essa coisa e procurando algo a mais. Mas acontece o seguinte, as religiões atualmente existentes ele não vai procurar. Tá certo? Porque acredita que a civilização materialista e científica já superou isso. Então, superamos as religiões e caímos no materialismo e não estamos satisfeitos, precisamos de um algo a mais. Fenômeno que já tinha sido diagnosticado pelo próprio Augusto Comte. Quer dizer, a revolução quebra, vamos dizer, as tradições religiosas e inaugura uma época de positivismo científico, mas fica faltando alguma coisa. Então, o próprio positivismo tem que fornecer aquilo que ele inventou na época, a religião da humanidade. A religião da humanidade não pegou muito, mas mais tarde apareceram outros substitutivos, entre os quais a nova era. Então, a nova era também, ela de certo modo, ela é muito rica, ela é um negócio oceânico, não termina mais. E tem muitos estudos, investigações, livros e autores que são de alto nível, mas que estão ali metidos na nova era, né? O próprio Ken Wilber não escapa da nova era, né? O Alan Watts também não escapa da nova era. Aldous Huxley está tudo na nova era. Então, um pouco de produto highbrow tem ali, né? Então, o sujeito pode permanecer nisso durante bastante tempo. Mas aqueles que são realmente mais exigentes acabam mais dia menos dia encontrando o material do Guénon e Schwann. E de repente ele se vê colocado num outro mundo, vamos dizer, muito mais substantivo, muito mais sólido, muito mais confiável, muito mais sério no fim das contas, né? Onde a primeira impressão que você tem é o seguinte, você está tomando contato com uma corrente cultural que supera tudo que existe no meio, supera o materialismo, supera o cientificismo, supera os discursos das várias religiões existentes, supera tudo. É como se viesse assim, uma redoma e pum, abarcasse o mundo inteiro. Essa é a impressão que você tem. por exemplo, quando eu li aquela antologia do. Foi o primeiro material dessa escola que chegou na minha mão, foi o livro do Jacob Needleman, The Sword of Gnosis, né? Que é uma antologia de textos, tem lá texto do Guénon, do Schon, do Martin Ling, do Burckhardt, etc, etc. Eu, na minha vida, nunca tinha visto uma crítica tão profunda e tão fundamentada da modernidade quanto aquela. Só o texto do Titus Burckhardt a respeito da ciência moderna já é um negócio de cair de costas, né? Sem contar coisas que vieram depois. O professor Wolfgang Schmidt, se ele não é um membro, ele é um devedor desta corrente. Eu não sei se ele chegou a ser um discípulo formalmente do Schuon, mas é bastante influenciado. Então, é só você comparar o livro do Wolfgang Schmidt, pega o livro do Wolfgang Schmidt e compara com o material da Nova Era. Compara com Alan Watts, Aldous Huxley, etc. Você fala, opa, peraí, aqui tem um upgrade. Isso aqui é um grande físico, um grande cientista que conhece a coisa profundamente e tem uma formação filosófica, escolástica de altíssimo nível e que é capaz de abarcar todo o campo da discussão e colocar, enquadrar segundo novos conceitos. Então, aqui é a profecia emitida por um biógrafo anônimo do René Guénon, que se assina J.C., logo após a morte do Maître. Isso saiu numa edição especial da revista Études Traditionnelles, logo após a morte do Guénon. Então, diz ele, aspas, chegará um momento em que cada um, sozinho, privado de todo contato material que possa ajudá-lo em sua resistência interior, terá de encontrar em si mesmo, e só nele mesmo, o meio de aderir firmemente pelo centro da sua existência ao Senhor de toda a verdade. Bom, o que acontece é o seguinte: você leu Schuon, leu Guénon, leu esse material todo, então você de fato adquiriu uma visão superior sobre o conjunto da civilização, muito superior. Só que ninguém compartilha disso. Então você é o sujeito que está vendo muito mais do que os outros e não tem nem com quem conversar a respeito. Então você está realmente nessa situação. Você virou a testemunha solitária de algum modo. Então, isto que eu estou dizendo é um esquema biográfico que se repetiu milhões de vezes no mundo. Muita gente, inclusive, este que vos falo, eu também passei por isso. Raros, raríssimos são os que chegam a esse ponto. A maioria vai tombando pelo caminho. Mas para aquele que chega, é difícil resistir, então, ao impulso de fazer contato pessoal com os círculos guenonianos e schuonianos, em busca de alívio, apoio e orientação. Quer dizer, você se sente perdido no meio de uma devastação civilizacional que você está compreendendo, está vendo claramente e compreendendo muito bem, né? Então você diz, bom, então isso aqui está tudo perdido, nós estamos realmente no fim do mundo, isso aqui é o Kali Yuga, como diz o Guénon, é a etapa final, né? É tudo, agora é tudo barbárie, animalidade, né? E aqueles que estão compreendendo a coisa estão sozinhos e nada podem fazer. Bom, então, a essa altura é difícil você resistir à tentação de procurar um desses autores, né? Saber agora o que é que nós fazemos, para onde nós vamos. É por esse processo de seleção espontânea que se forma a elite intelectual, que, como veremos adiante, Guénon tinha em vista no livro Oriente e Ocidente, de 1924. Isso quer dizer que esse esquema biográfico, que para quem o vive é apenas uma sucessão de coisas que se passaram com ele, é um esquema repetível. E, de certo modo, calculado de antemão. Quer dizer, quando Guénon começa a escrever, começa a publicar, ele sabe que as pessoas vão passar por esse trajeto. E que, no fim, vão terminar na mão dele. Pois é evidente que, entre as várias cosmovisões em luta, a mais abrangente, que absorve e explica todas as outras, está no topo. É o cume da consciência de uma época, o nec plus ultra da inteligência e do inteligível. O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perennialista, esse termo perennialista foi inventado pela turma do Schuon, e já os guenonianos não gostam muito do termo, mas grosso modo se aplica a eles também, né? O que confere ainda mais autoridade ao ensinamento perennialista é a afirmação reiterada de seus expositores de que ele não é invenção sua, mas o mero traslado em linguagem teórica atual de revelações imemoriais que remontam a uma fonte originária única, a tradição primordial. Afirmação idêntica na superfície à dos próceres da nova era. mas agora fundamentada numa superabundância de provas documentais, de argumentos racionais, de toda uma ciência organizada do simbolismo universal e do comparativo. Essa é a parte mais absolutamente notável da obra do René Guénon, né? É ele pegar símbolos de várias tradições espirituais diferentes, pode ser o cristianismo, pode ser uma religião indígena, pode ser o hinduísmo, o budismo, qualquer coisa, e mostrar, em primeiro lugar, onde o sentido metafísico disso aí. Quer dizer, por trás do símbolo você tem uma doutrina metafísica, você tem uma ciência, né? E esses vários símbolos, eles são traduzíveis uns nos outros. Não se correspondem exatamente, mas são traduzíveis. Tá certo? Por exemplo, se você pegar o livro do Louis Charbonneau Lassay, Le Bestiaire du Christ, Charbonneau Lassay era um arquiteto, um homem com uma formação filosófica e formação perinalista também bastante desenvolvida, e que percorreu a França desenhando e fazendo um verbete sobre cada um, todos os símbolos animais que representavam o Cristo nas igrejas. Quando você vai ver assim, uma multidão, o Cristo é praticamente representado por todos os animais, cada animal representando um aspecto do Cristo. Mas, por exemplo, o Cristo pode aparecer simbolizado nas igrejas por uma onça pintada. Daí você pergunta por quê? O que que a onça tem a ver com o Cristo? Quando você vai estudar, você vê que o hálito da onça é doce. Ninguém sabia, né? Todo mundo pensa o bafo de onça, fala, não, não existe o bafo de onça, o hálito é doce. E, então, por causa disso, daí tem um pássaro que representa isso, outro que representa aquilo, frequentemente obedecendo, vamos dizer, às regras que o René Guénon formou do simbolismo. O simbolismo só pode ser entendido dialeticamente. Tudo que significa uma coisa significa a sua oposta também, dependendo do contexto em que é usado. Então, como por exemplo, o leão pode representar o Cristo ou o Satanás, dependendo do contexto, não é isso? Então, ele desenhou todos esses animais, tal como apareciam nas catedrais, e redigiu um verbetezinho sobre cada um e compôs esse livro maravilhoso chamado Le Bestiaire du Christ. Bestiário é a coleção de animais, né? Então, esta técnica do Guénon de lidar com os símbolos é um negócio assim de você cair de costas, da coisa de uma precisão e de uma perfeição fantásticas. Como ele encontra correspondência e como ele não se deixa enganar no meio das semelhanças e diferenças, né? Então, existe uma coletânea de ensaios do Guénon chamada Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, onde ele faz vários estudos sobre simbolismos animais, vegetais, arquitetônicos, linguísticos, etc, etc. Assim, é melhor que qualquer dicionário de símbolos no mundo, né? 80% do dicionário de símbolos que tem no mundo é baseado no Guénon, né? Então, nunca houve no estudo do simbolismo alguma coisa que se comparasse com a obra do Guénon. É claro que ele não se limita ao simbolismo, a obra do Guénon é bastante complexa, é toda uma catedral, é uma arquitetônica muito sofisticada, mas o simbolismo é uma parte importante. Então, mas agora fundamentado numa superabundância de provas documentais, de argumentos racionais, de toda uma ciência organizada do simbolismo universal e do comparatismo, da qual nascem tour de force intelectualmente deslumbrantes, como o Symbole de la Science Sacrée, do próprio Guénon, símbolo da ciência sagrada, e A Treasury of Traditional Wisdom, de Wynton Perry, um dos mais próximos colaboradores de Schuon nos Estados Unidos. Monumental coletânea de textos sacros organizados de modo a ilustrar, acima de qualquer dúvida razoável, a convergência essencial das doutrinas e símbolos das grandes tradições religiosas espirituais, a unidade transcendente das religiões, como a denominava Schuon, no título de um livro que ninguém menos que T.S. Eliot considerou o maior feito de todos os tempos no campo da religião comparada. Isso quer dizer que o Perry ele faz com os textos sacros o que o Charbonneau Lassay fez com os simbolismos animais. Ele vai pegando e articulando um com o outro e mostrando, vamos dizer, assim, acima de qualquer suspeito, demonstrando a tese do Schuon. por trás de todas as grandes religiões existe uma doutrina metafísica que é a mesma. Tá certo? As diferenças mínimas, né? Toda semelhança com o universalismo da URI é enganosa. Em primeiro lugar, todos os perenialistas, sem exceção, insistem que as doutrinas, símbolos e ritos das várias tradições em particular, malgrado apontem sempre para uma realidade suprema, que é a mesma em todos os casos, têm uma integridade própria. Não podem ser objeto de fusão, mescla ou sincretismo. Ou seja, não podem sofrer o tipo de operação unificante que precisamente caracteriza a nova era. Em segundo lugar, nem tudo o que se apresenta com o nome de religião, espiritualidade, esoterismo ou coisa parecida pode entrar nessa síntese. Bem ao contrário, é comum a todos os perenialistas a distinção precisa, rigorosa e até intolerante entre tradição, pseudotradição e antitradição. Boa parte do material compactado na nova era entra nessas duas últimas categorias e, longe de integrar a unidade da fonte primordial, representa paródia ou negação de tudo o que vem dela. Para você ver o erro imenso de achar que o Guénon é nova era, não tem nem sentido, né? Em terceiro e mais importante lugar, a unidade transcendente das religiões é mesmo transcendente, não imanente. As religiões aí estão unificadas apenas pelo topo. Eu estou dizendo assim, é o que eles dizem, hein? Pelo topo, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinárias. E não pela variedade irredutível das suas liturgias, dos seus códigos morais e das suas diferentes vias de realização espiritual. E onde precisamente está esse núcleo e topo? Está nas suas respectivas concepções metafísicas, que de fato são convergentes, como a simples coletânea organizada por Wittol Perry basta para demonstrar, acima de toda a possibilidade de controvérsia. Nesse sentido, as religiões e tradições espirituais podem ser vistas sem distorção como adaptações de uma mesma verdade primordial às condições histórico-culturais, linguísticas e psicológicas dos vários tempos, lugares e civilizações. Os vários exoterismos, quer dizer, refletiriam nas suas diferenças a unidade de um mesmo esoterismo primordial. Os homens que chegaram a apreender claramente a unidade desse esoterismo superaram intelectivamente a diferença entre as religiões. Mas como não são feitos de puro intelecto e têm ainda uma existência histórico-temporal de pessoas de carne e osso, continuam subordinados cada um à sua respectiva tradição religiosa sem poder fundi-la ou misturá-la com qualquer outra. O exemplo clássico é o grande mestre Sufi Muhyiddin Ibn Arabi, afirmando explicitamente que seu coração podia assumir todas as formas, a do Brahmana hindu, a do rabino cabalista, a do monge cristão ou qualquer outra, ele continuava na sua vida de indivíduo real e concreto, inteiramente fiel à mais estrita ortodoxia islâmica. Mas é aí que começam os problemas. Quer dizer, até aqui estou expondo, vamos dizer, esta grande obra que esses caras fizeram. Mas, é claro que tem gente que, conhecendo mal, ou até conhecendo um pouco mais, empina o narizinho e vira as costas e vai embora. Por exemplo, C.S. Lewis, ah, esse Guénon é um charlatão. Ponto final. Ele não aguentaria 10 minutos de discussão com o Guénon, claro. Daí o pessoal diz, por que você não aprecia tanto o C.S. Lewis? Por causa disso. Coisas desse tipo, né? Embora fosse um homem de uma cultura extraordinária, e sem dúvida, um cristão muito sincero, verdadeiro, e um grande apologista da religião cristã, é um homem que chega, vamos dizer, a um limite da sua capacidade, do seu horizonte de visão, e fica com medo de ir para diante e começa a xingar, né? Então, isso é uma demonstração de impotência intelectual. Bom, eu acho que esta escola, ela é suficientemente grande, suficientemente rica, para que, no mínimo, ela lhe imponha algum respeito. Você vê o tamanho da coisa, a potência intelectual dos caras e, vamos dizer, a solidez do edifício que eles construíram. Você tem que entrar ali com respeito e absorver e aprender tudo que eles têm a ensinar. Tá certo? E se você tiver sorte, chega um dia em que você sai de dentro. Você percebe algo que já não está dentro daquela redoma. Isso pode acontecer ou pode não acontecer. Em geral, não acontece. As pessoas, Assim como muita gente que passa pela nova era, passa pelo Partido Comunista, fica lá até os 90 anos, outro que entra para a nova era também fica lá até os 90, que vai, com mais probabilidade ainda você vai entrar dentro desse universo guenoniano, schumanniano, esse universo perenialista, e vai ficar lá pelo resto da sua vida. Tem alguns que saem porque entraram em conflito e ficam loucos. Isso aí eu me lembro do meu professor de artes marciais, Michel Weber, que era um profundíssimo estudioso do Guénon e que deu um belíssimo curso, né, na minha escola na época, sobre a metafísica oriental. Ele dizia, olha, esta revelação aqui vai desequilibrar muita gente. Tem pessoas que não vão sair inteiras desse negócio. Não por coincidência, o Guénon assinava os seus primeiros trabalhos com o pseudônimo de Esfinge, quer dizer, decifra-me ou devoro aqui. Né? Em geral, você fica devorado, quer dizer, entra dentro daquele universo e não vai sair nunca mais. Ali dentro, ele pode fazer uma carreira intelectual brilhante, pode fazer contatos maravilhosos, pode entrar num caminho iniciático, sufi ou qualquer outro, pode virar um autor tradicionalista também famoso. Tá certo? Em suma, isso pode enriquecer a sua vida de tal modo que nunca mais você sai dali de dentro. Você só sairá quando você começar a fazer perguntas que não estão nesse universo. E foi isso justamente o que me aconteceu. Então, não se trata, evidentemente, de vou fazer uma crítica, vou demolir a escola perennialista. Não, isso é bobagem. Mas eu pretendo descobrir algo que ela não me ensinou. E que eu tive que descobrir sozinho. Então, mas é aí que começam os problemas. Desde logo, essa concepção exige, ao lado da diferenciação horizontal entre as várias tradições no tempo e no espaço, hinduísmo, cristianismo, judaísmo, etc., etc., uma distinção vertical ou hierárquica entre as partes inferiores e superiores de cada uma. As inferiores, ou exotéricas, são historicamente condicionadas e por elas as tradições se afastam umas das outras até o ponto da hostilidade mútua e da total incompatibilidade. As partes superiores, esotéricas, refletem a eternidade imutável da verdade, onde todas as tradições convergem e se encontram. Até o Michel costumava usar uma frase do Teilhard de Chardin, um autor que ele desprezava, mas a frase era boa, ele dizia, tudo que sobe converge. Então, as tradições se diferenciam à medida que se afastam da fonte primordial e penetram no mundo histórico-social, no mundo da existência humana terrestre. Mas, se você remonta ao caminho, você encontra a unidade lá em cima. É o que eles dizem. Há, em suma, uma religião popular, feita de ritos e normas de conduta, igual para todos os membros da comunidade, e uma religião de elite, apenas para as pessoas qualificadas, que por trás dos símbolos e das leis podem apreender o sentido último da revelação. Pela prática dos ritos de agregação que os integram na tradição religiosa e pela obediência às normas, os homens do povo obtêm a salvação post-mortem das suas almas. Quer dizer, você pratica a religião, obedece às normas morais, na medida da sua possibilidade, né? Obtém, por exemplo, no cristianismo, você faz a sua confissão, toma a sua comunhão, etc., etc. Bom, você fez isso a sua vida inteira, quando você morre, a sua alma está salva. Por meio de ritos de iniciação, que não são ritos de agregação. O rito de agregação é aquele pelo qual você entra numa comunidade. Porque na hora que você é batizado, você é agregado à comunidade cristã. Né? Na hora que você faz a charrada, o testemunho da fé, é que você declara em público e com a intenção, né, de estar dizendo a verdade, que só Allah é Deus e que Muhammad é o seu profeta, você está agregado na comunidade muçulmana. E assim por diante. Então, ritos de agregação e ritos de iniciação. Por meio de ritos de iniciação, os membros da elite obtêm já em vida, e muito acima da mera salvação, a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual de existência para transfigurá-lo na própria realidade última ou Deus. No livro do Guénon, Os Estados Múltiplos do Ser, é bastante fundamentado nas doutrinas hindus, você verá que o estado individual de existência, esse no qual nós vivemos aqui como individualidades distintas, é só um dos muitos estados possíveis. Tá certo? Porque, na realidade, só existe uma realidade, tudo o que não é a realidade fundamental é mais ou menos ilusório. Tá certo? Não é totalmente ilusório, quer dizer, alguma existência tem, mas não tem existência em si mesmo. Então, comparado com o ser primordial, infinito, absoluto, eterno, etc., etc., todos os outros seres não são propriamente substâncias, são adjetivos. Né? Só ele é substantivo. Né? É um modo de dizer, não é muito rigoroso, mas é mais ou menos isso. Então, veja, uma coisa é você praticar as religiões e obter a salvação, se bem que a noção de salvação não existe em todas as religiões. Tá certo? Outra coisa completamente diferente é o que o Guénon chama realização espiritual a ser obtida através da prática de ritos iniciáticos. Que puxa você para cima do estado de salvação e já em vida faz com que você seja absorvido na realidade suprema. Mais ou menos como São Paulo Apóstolo que diz, não sou eu mais que existo, é o Cristo que existe em mim. Ele foi absorvido sem ser eliminado, evidentemente. Então, isso quer dizer que aquele indivíduo, ele é a presença do Cristo. A partir daquele momento. É bom não falar muito dessas coisas perante o público em geral, que pode escandalizar-se até a decifração de um mistério que deve permanecer opaco para a sua própria proteção espiritual. Você imagina o que é que você pega um Zé Mané e convencer ele que ele vai ser Deus amanhã ou depois. A maioria, evidentemente, fica doida. Tá certo? Então, o sujeito entrar nisso, ele tem que ter um senso, vamos dizer, de todas as mediações semânticas que tem nisso, né, dos vários modos de participação na divindade, que não são uma identificação completa, também não são uma supressão do indivíduo. Tá certo? E, bom, para isso eu precisaria dar uma outra aula só sobre esse negócio. Vocês estão acompanhando essa coisa aqui? É bem conhecida a história do Sufi Mansur al-Halaj, viveu de 858 a 922 no calendário europeu, que após ter chegado à última realização espiritual, saiu gritando Ana al-Haq, eu sou a verdade, e foi decapitado pelas autoridades exotéricas. Al-Haq não quer dizer somente a verdade no sentido genérico e abstrato. É um dos 99 nomes de Deus registrados no Corão, de modo que a declaração de Al-Halaj equivaleria literalmente a eu sou Deus. Do ponto de vista da ortodoxia esotérica, isso resultava em negar o princípio corânico da unicidade de Deus, constituindo um crime que devia ser castigado com a morte. Mais tarde, depois de ter decapitado o infeliz, os juristas islâmicos admitiram que afirmações proferidas por sufis em estado de arrebatamento místico escapavam à alçada da justiça comum e deviam ser aceitas como mistérios indecifráveis. Então, o sujeito aí falando aí, Analhaq, eu sou Deus, não sei o que ele está querendo dizer com isso, então não podemos julgar. A relação entre o exoterismo e o esoterismo no Islã é uma coisa bem caracterizada, bem nítida, eu vou explicar isso daqui a pouco. No sentido explícito, legal e oficial, isto aqui é o ponto fundamental do negócio. No sentido explícito, legal e oficial, a distinção entre exoterismo e esoterismo só existe numa única tradição, o Islã. Corresponde à distinção entre Sharia e Tariqat. Sharia é a lei comum, todo mundo já é a expressão que hoje já se popularizou. E Tariqat, que é uma palavra que por um lado quer dizer uma palmeira, mas por outro lado quer dizer um caminho, uma via. De um lado, a lei religiosa obrigatória para todos. De outro, a via espiritual de livre escolha, só para as pessoas interessadas e dotadas. A aplicação dessa distinção a todas as outras tradições é meramente sugestiva ou analógica. Isto aqui é muito importante, isso aqui é o fundamental. Eu acho que esse é o ponto mais fraco de toda a escola perenalista, né? A aplicação dessa distinção a todas as outras tradições é meramente sugestiva ou analógica, uma figura de linguagem e não um conceito descritivo apropriado. Com isto, o edifício inteiro do perenalismo começa a balançar um pouco. vamos dizer, sem negar a veracidade de tudo que eles descobriam. Existem, por exemplo, esoterismo e exoterismo na tradição hindu, justamente aquela de cujo vocabulário René Guénon se serve mais frequentemente, por julgar que o hinduísmo alcançou clareza máxima na exposição da doutrina metafísica? A resposta é evidentemente não. Não há esoterismo e exoterismo no hinduísmo. A distinção de castas é algo de completamente diverso. Primeiro, porque o ingresso na casta superior não é de livre escolha. O sujeito nasce Shudra, Vaishya, Kshatriya ou Brahmana e assim permanece para sempre. Segundo, porque acidentalmente, membros das castas inferiores podem alcançar os mais altos níveis de realização espiritual sem mudar de casta. Não só existem altíssimas realizações espirituais nas quatro castas, mas existe até entre os párias, os chandalas. Eu até esqueci o nome agora, mas no século XX, um famoso santo pária, tá certo? Que, inclusive, os brâmanas o convidavam para entrar no seu templo e ele dizia: não, não posso. Terceiro, porque os ritos da casta superior, ou brâmana, nada tem de secreto ou discreto. Qualquer Zé Mané pode conhecê-lo, só não tem autorização de praticá-lo. Existe um esoterismo cristão? A coisa aí complica-se formidavelmente. Existiram aqui e ali organizações esotéricas que se professavam cristãs e que, por meio de ritos especiais, diferentes dos sacramentos da igreja, transmitiam iniciações. A companheiragem, os Fedele d'Amore, o aprendizeu Dante, a maçonaria e a ordem templária são exemplos. Mais modernamente, inúmeros ocultistas, como Madame Blavatsky, Rudolf Steiner e Georg Gurdjieff, apresentaram seus ensinamentos como modalidades de esoterismo cristão. Então, se você tenta responder a pergunta historicamente, você vê, não, tem um esoterismo cristão aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Mas restam alguns fatos que bastam para dar por terra com essas pretensões. Desde logo, não há traços de nenhuma organização esotérica cristã nos primeiros 10 séculos da Igreja. Na verdade, mais. Então, como é possível? Se essas coisas existiram sempre, então algum sinal tem que ter deixado, não é possível que tenha desaparecido tudo. Em segundo lugar, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou taxativamente: nada ensinei em segredo. Mesmo suas parábolas, cujo sentido não era imediatamente evidente a todos, eram ditas em público, não a um círculo reservado. Como é possível, então, que o núcleo do ensinamento do Salvador fosse conservado em segredo durante 10 ou 20 séculos? Em contraste, no Islã, a diferença do exoterismo e esoterismo aparece nitidamente desde o primeiro momento. Ou seja, essa distinção é constitutiva do Islã. Ao ver um grupo de companheiros do profeta praticando certos ritos estranhos, diferentes das 5 preces diárias, os fiéis foram perguntar a ele de quem se tratava. Ele explicou que eram devoções voluntárias, meritórias, mas não obrigatórias. Esse foi o primeiro sinal da existência dos tasawuf, ou sufismo, o esoterismo islâmico. Existem outras formas de esoterismo islâmico que não são sufis, principalmente na Pérsia, mas isso não vem ao caso. Em terceiro e mais decisivo lugar, os sacramentos da igreja não são meros ritos de agregação, são iniciáticos de pleno direito. Não dão acesso somente à comunidade de fiéis, ou à sua egrégora, ou consciência coletiva, mas, Deo Juvante, quer dizer, com a ajuda de Deus, ao conhecimento mais íntimo da realidade suprema que um ser humano pode aspirar. Não sou mais eu que existo, diz o apóstolo, é Cristo que existe em mim. Que raio de ritos esse homem praticou para chegar a esse ponto? Nada além do sacramento. Não, ele não participou de uma sociedade secreta que tinha lá outros ritos iniciais. Não, os ritos são esses, são os 7 e pronto, acabou. João Paulo II, no seu Catecismo, declara explicitamente que os sacramentos são os passos da iniciação cristã, com esses termos. E não é concebível que, num texto tão formalmente doutrinário, usasse o termo como mera figura de linguagem. Catecismo não é lugar para você usar figura de linguagem, assim como um texto legal, qualquer um texto legal profano, não é lugar para ficar usando figura de linguagem, quanto mais o catecismo da igreja. O padre Juan González Aristeiro, Arinteiro, em dois livros memoráveis que provavelmente constituem o cume da literatura mística no século XX, demonstra com abundância de argumentos e exemplos que a via dos sacramentos foi aberta justamente para dar a todos, sem exceção, o acesso aos mais altos patamares da realização espiritual. O livro chama-se La Evolución Mística e Questões Místicas. Né? Eu já tive várias reedições. Nunca, que eu saiba, nunca foi traduzido e só circula em espanhol. Hã? Tem inglês? Aqui estou me falando que já tem uma tradução em inglês. A distinção de exotéricos e esotéricos só serve aí como uma nomenclatura convencional para designar o diferente aproveitamento espiritual obtido por este ou aquele indivíduo, conforme as suas aptidões, seu empenho e os movimentos da graça divina. Quer dizer, tem um sujeito que lá participa do satanismo. O sacramento continua sendo o mesmo idiota, fica até pior que antes. E outro, São Paulo, não sou o maior que existe, é o Cristo que existe em mim. Passaram pelo mesmo sacramento. Né? Então, você pode dizer que um é exotérico e o outro é esotérico, mas não que exista um esoterismo e um exoterismo. Quer dizer, essa é apenas a diferença, vamos dizer, do aprofundamento que cada um tirou. O próprio Cristo, quando ele expõe as parábolas, ele disse, eu estou dizendo isso, a maioria não vai entender, mas vocês vão entender. Então ele está supondo uma diferença de nível de entendimento, não uma diferença de ritos, né? Porque a parábola era dita para todo mundo. Entende mais quem tiver ouvido para ouvir que ouça. Né? Todos os cristãos que receberam o sacramento são, portanto, iniciados, no sentido estrito que o perenalismo dá a essa palavra. A diferença entre os vários resultados espirituais obtidos pode ser explicada por um conceito desenvolvido pelo próprio René Guénon, o de iniciação virtual. Nem todos os rituais de iniciação, explica ele, produzem imediatamente os resultados espirituais que lhes correspondem. Esses efeitos podem permanecer retidos por muito tempo, até que algum fator externo ou a evolução do próprio recipiente os convoque à plena manifestação. Então, existe também, o próprio Guénon menciona, o caso de iniciações que o indivíduo não sabe que recebeu. E no caso cristão, isso é notório, o sujeito pode ter sido batizado com 2 semanas de idade, ele não sabe que ele recebeu a iniciação, mas isso, as possibilidades espirituais podem se manifestar mais tarde. Para complicar um pouco mais as coisas, o próprio Fichte-Wolfram reconheceu que os sacramentos cristãos tinham alcance iniciático. Para vocês avaliarem o quanto essa questão é espinhosa para a escola perenialista, basta lembrar que, publicada a opinião de Schuon a respeito, Guénon reagiu com indignação e fúria, chegando a romper relações com seu discípulo e continuador. Quer dizer, esta questão não é brincadeira ali dentro. Né? Alguma coisa de muito importante depende da resolução disso aqui. Né? Guénon continuou teimando que os sacramentos cristãos eram apenas ritos de agregação e que autênticas iniciações só existiram em determinadas organizações secretas ou discretas, como a companheiragem e a maçonaria. Para sustentar essa tese, inventou uma das hipóteses históricas mais artificiosas que alguém já viu. O cristianismo teria surgido inicialmente como um esoterismo, mas em vista da decadência geral da religião greco-romana, teria sido forçado ex post facto a popularizar-se, acabando por reduzir isso a um exoterismo. Não há absolutamente nenhum sinal de que isso jamais tenha acontecido. Bem, ao contrário, Jesus falou abertamente às multidões desde o início da sua pregação. Assim, ele estava falando para um grupinho de iniciados e depois, a religião romana acabou, nós vamos ter que ocupar o espaço, ter que fazer alguma coisa, vou começar a falar para todo mundo. Não foi assim. E os sacramentos não sofreram nenhuma mudança substancial de forma ou conteúdo ao longo dos tempos. Quaisquer que possam ter sido seus erros em outros domínios, nesse ponto Schuon estava com a razão. Ela não é só nesse ponto, está com a razão em muita coisa. É também só como figura de linguagem que a distinção de exoterismo e esoterismo, ou de ritos de agregação e de iniciação, pode se aplicar ao judaísmo. Já que os cultores de mistérios cabalísticos, que tem o esoterismo, pertence ao esoterismo judaico, não são ali outros, senão os próprios sacerdotes do culto oficial, quem são os rabinos. Né? Tão inapropriada é a aplicação dessa dupla de conceito ao território extra-islâmico, que membros da própria escola perenalista acabaram tendo de reconhecer a existência de iniciações que eles chamaram exoesotéricas, eles misturam as duas coisas, e até iniciações exotéricas, ao lado das propriamente esotéricas. Isso já basta para mostrar que esses conceitos servem para pouca coisa fora do contexto islâmico. Ora, no contexto islâmico, a divisão de exoterismo e esoterismo é uma distinção que existe legalmente. Tanto que houve essa jurisprudência de que os sufis em estado de arrebatamento místico têm certos direitos que os outros não têm. Então, entre os quais, vamos dizer, o direito de você citar textos revelados de outras religiões, que o muçulmano comum não pode fazer. O direito de você proclamar a identidade das várias tradições, que o muçulmano comum também não pode. E assim por diante. Quer dizer, o sufi diz. Sufi não é um termo exato, esse é um termo mais ocidental, mas vamos usar, né? Os sufis têm certos direitos que os outros não têm, e eles constituem uma comunidade à parte. Não é um negócio secreto, em geral as pessoas sabem quem pertence a uma tarica. Algumas taricas são bastante populares, tem bastante gente, né? Mas o pessoal sabe, aquele ali é da tarica, é o sufi. E as relações entre o sufismo e a ortodoxia islâmica sempre foram relações ambíguas. Porque você vai ver que em alguns lugares, os camaradas que são reconhecidos como mestres, como grandes espirituais sufis, são também autoridades na religião ortodoxa, na Sharia. Isso aconteceu com o próprio mestre e depois sogro do Guénon, o Sheikh El Shelkeber, do Egito. Ele era um sufi, ele era um homem da tariqa, reconhecido como um grande homem espiritual, e ao mesmo tempo era uma autoridade exotérica, quer dizer, um jurista islâmico. Em outros lugares há um conflito feroz, que culmina às vezes na morte, né? Pancadaria, morte, etc., etc. Ou seja, em alguns lugares os sufis são enaltecidos, em outros lugares são perseguidos, e em alguns lugares são as duas coisas ao mesmo tempo. Então basta isso para você ver, olha, existe aqui uma fronteira muito nítida. E uma fronteira muito nítida e dois códigos de conduta que não coincidem exatamente. Não é isso? Então, eu, por exemplo, eu vi membros de taricas, na Europa eu vi. Na Europa e no Peru, onde encontrei também, e aqui nos Estados Unidos, eu vi muitos membros da tarica bebendo champanhe, bebendo uísque na sua cara. O Houellebecq, Michel Houellebecq, né? No livro Soumission, ele mostra lá um guénoniano, um seguidor de uma tarica, que é um cara importante na política francesa, bebendo uísque, bebendo vinho na frente do visitante. Tá certo? Coisa que, pela regra islâmica, é não só um pecado, como um crime. Então você tem, vamos dizer, em algumas tarifas você tem uma flexibilidade a mais. Isso. Em outras não. Mas basta isso para você ver que são territórios distintos. Também há um fenômeno de que, como a tradição islâmica, ela é muito exigente, muito rigorosa em matéria da sua ortodoxia, você não tem um ambiente adequado para a livre discussão filosófica. Resultado, as filosofias se desenvolveram muito mais dentro das tariqas do que fora. E acontece esse fenômeno, observado pelo Henri Corbin. Henri Corbin era embaixador da França na Pérsia e um grande estudioso do esoterismo islâmico. E ele observou que obras fundamentais da filosofia associada ao sufismo só tinham circulado dentro das taricas e nunca tinham sido impressas. Assim é porque ele ia passando de mão em mão e não tinha existência pública. Algumas foram divulgadas por ele em primeiro lugar, quer dizer, na verdade foram divulgadas no Ocidente, na França, antes de ser divulgadas na própria Pérsia. A falta de argumentos razoáveis e a reação desproporcional de Guénon ante o que poderia ter se limitado a uma discussão entre amigos sugerem que nesse episódio ele podia estar escondendo alguma coisa. Não podendo ou não querendo falar claro, apelou a uma hipótese absurda e tentou reduzir o interlocutor ao silêncio mediante uma exibição de autoridade que Chouan educadamente rejeitou. Qual a razão pela qual Guénon teria escolhido enquadrar à força todas as tradições numa dupla de conceitos que não se aplicava apropriadamente a nenhuma delas, exceto o islamismo em particular. Por que esse homem, tão criterioso em tudo mais, se permitiu tamanha arbitrariedade, colocando-se assim numa posição vulnerável que se viu posta em risco tão logo Schwann levantou a questão das iniciações sacramentais? Quase com certeza teve para fazê-lo motivos que, ao menos naquele momento, não podiam ser discutidos abertamente. Não podiam ou não deviam ser discutidos abertamente. Mas mesmo antes de esclarecer esse ponto, é preciso levantar outra questão. Você está aguentando ainda ou está? Pode ir? Ninguém morreu? Então vamos lá. Terceira parte. Que as tradições materialmente diferentes convergem na direção do mesmo conjunto de princípios metafísicos é o que não se pode mais colocar seriamente em dúvida. A tese da unidade transcendente das religiões é vitoriosa sobre todos os aspectos. Só um detalhe, que é propriamente uma metafísica. Eu não uso o termo como denominação de uma disciplina acadêmica, mas no sentido muito especial e preciso que tem nas obras de Guénon e Schwann. Que é uma metafísica? É a estrutura da realidade universal que desce desde o primeiro princípio infinito e eterno até os seus inumeráveis reflexos no mundo manifestado através de uma série de níveis ou planos de existência. E daí que vai tirar o Guénon, o princípio fundamental do simbolismo. Até tem um outro texto, vocês precisam me dar 2 minutos para eu imprimir um negócio aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um trecho do livro Autoridade Espiritual e Poder Temporal, um dos trechos que eu considero mais forte do René Guénon, onde ele vai, partindo dessa ideia do princípio universal, extrair o fundamento da ciência do simbolismo e do comparatismo. Eu peguei aqui na internet, toda a minha biblioteca está num depósito, eu não tenho acesso aos livros, então, às vezes, quando eu dou algum texto, eu tenho que achá-lo na internet. E só achei esse texto numa tradição espanhola horrorosa. Então eu vou traduzir para o português. Tudo o que é, sob qualquer modo que seja, participa necessariamente dos princípios universais. Falo, bom, não tem como escapar. Você pode pensar o quanto você queira. Se existem princípios universais, eles são universais e tudo que está dentro deles participa deles. É? E nada é senão por participação nesses princípios. Também uma frase que é bastante, bastante evidente. Se os princípios universais determinam tudo o que existe, então tudo o que existe, existe só por participação. Não apenas participa, mas só existe por participação. Por participação nesses princípios, que são as essências eternas e imutáveis contidas na permanente atualidade do intelecto divino. Então, aquilo que está no Logos, conteúdos todos do Logos, são a possibilidade de tudo quanto existe e nada do que não existe na possibilidade existe na realidade. A possibilidade antecede a realidade e ela, de fato, ela é a própria realidade, apenas que não se manifesta tudo ao mesmo tempo. Não é isso? Então, é o famoso negócio do Big Bang, né? Então, o universo apareceu na hora que determinadas forças físicas entraram em contato umas com as outras e produziram um resultado. Falei, bem, e onde estavam essas forças físicas antes? Elas eram o quê? Eram proporções matemáticas. Portanto, essas proporções matemáticas, que se combinadas produzirem um efeito X, já tinham que existir antes, evidentemente, e também a fórmula da sua combinação também, porque senão não existisse na possibilidade, não existiria na realidade, né? Por conseguinte, pode-se dizer que todas as coisas, por contingentes que sejam em si mesmas, traduzem ou representam os princípios à sua maneira e segundo a sua ordem de existência, que existem várias ordens, níveis ou planos diferentes de existência, e as várias entes, fatos, situações, etc., etc., refletem à sua maneira o princípio universal dentro da escala e do nível a que pertence, né? Isso quer dizer que partindo de qualquer fenômeno você pode remontar os princípios universais, porque eles são onipresentes. Pois, de outro modo, não seriam mais do que um puro nada. Quer dizer que, se eles só existem por participação dos princípios universais, então se não tivesse a participação, não seriam nada. Assim, de uma ordem à outra, todas as coisas se encadeiam e se correspondem para concorrer à harmonia universal e total. Essa harmonia, portanto, só existe no plano da totalidade, não é nem da totalidade cósmica, porque ele está falando de uma coisa que está infinitamente além do cosmos, né? No co o cosmos, presentemente existente, só manifesta uma parte das possibilidades. Mas, na mente de Deus, no Logos, tem todo o sistema articulado em todas as possibilidades. Por exemplo, se você pegar assim, as leis da aritmética elementar, elas contêm toda a aritmética elementar, elas são, vamos dizer, são poucas regras, mas elas são, a sua aplicação é infinita. Não é isso? Na medida que você tem a série dos números, não termina mais. Então, todas as relações matemáticas já estão dadas de antemão nos princípios da aritmética elementar. Você pode fazer a mesma analogia com o universo, né? Guénon não foi o primeiro a explicar isso. Isso está explicado claramente nas doutrinas hindus e está explicado em Leibniz também. Pois a harmonia, como já o indicamos, não é nada mais que o reflexo da unidade principal na multiplicidade do mundo manifestado. E é essa correspondência que é o verdadeiro fundamento do simbolismo. Você vê, então, simbolismo, segundo Guénon, tal como Guénon e Schwon, toda a escola perennialista entende, não tem nada a ver com figura de linguagem, não tem nada a ver com alegorias, com metáforas, etc., etc. Não. O simbolismo é uma propriedade das coisas. O mundo é um tecido de símbolos, porque todas as coisas se correspondem de algum modo pela sua conexão com os princípios universais. Quer dizer, que um representa o princípio universal de uma maneira, outro de outra, então eles estão conectados em cima de alguma maneira. Ainda que a inteligência humana não consiga captar todas as correspondências, mas sempre que você procurar a correspondência, ela vai existir. Eis porque as leis de um domínio inferior podem tomar-se sempre para simbolizar realidades de uma ordem superior. Como, por exemplo, você vê no simbolismo medieval e também no simbolismo islâmico, tal como aparece nas obras de Ibn Arabi, as esferas planetárias, que são entes puramente materiais, simbolizam escalas do mundo de angélico e divino, num certo plano. E num outro plano, elas representam também etapas da caminhada iniciática. Está compreendendo? Do indivíduo. Quer dizer, elas significam uma coisa na escala do universo material, outra coisa na escala do universo espiritual, uma terceira coisa que conecta as duas na esfera da experiência subjetiva do iniciado. Então, eu repeti aqui. Eis porque as leis de um domínio inferior podem tomar-se sempre para simbolizar as realidades de uma ordem superior. ordem na qual tem a sua razão profunda. Quer dizer, você só vai entender as leis da esfera inferior se você compreender o fundamento delas num nível superior. E assim por diante. Muito bem. Isso aqui para dar uma ideia do que nós. Aonde leva essa noção do, vamos dizer, do princípio universal. Então, o fato de que essa verdade seja essencialmente a mesma em todas as tradições indica que existe uma percepção normal da estrutura básica da realidade comum a todos os homens de qualquer época ou cultura. Se não existisse isso, tudo que o Guénon está falando seria ininteligível. Portanto, isso não é uma doutrina, isso é como se fosse aquilo aquilo no qual todos, sempre, em toda parte, sempre acreditaram. Isso quer dizer, são verdades universais que são acessíveis de algum modo aos seres humanos, claro que diferenciando o nível de conscientização clara disso é muito diferente de ser humano para ser humano, mas de fato todos percebem assim. Essa percepção exige uma consciência clara ou ao menos um pressentimento da escalaridade do real. É tanto é assim, você vê que esses mesmos simbolismos, com a mesma função dentro dessa correlação entre planos e realidade, aparece nas doutrinas metafísicas, aparece na arquitetura sacra, aparece no simbolismo natural, animais e plantas e acidentes geográficos. E aparece no folclore, nas lendas populares, contos de fadas, etc, etc, etc. Entendeu? Isso também quer dizer que esses contos de fadas só podem ser compreendidos efetivamente neste nível, não no nível psicanalítico ou outra coisa. Aqui uma outra deficiência do C.S. Lewis. C.S. Lewis conhece esse simbolismo medieval de trás para dentro. Só que ele vê tudo isso como se fosse um fenômeno estético apenas, já superado de algum modo pela cosmovisão científica. Quando é, basta você estudar um pouquinho as obras do Seydou Sem Nasser, Wolfgang Schmidt, etc., para ver que, ao contrário, esta ciência que está embutida no simbolismo, ela abrange toda a ciência moderna e vai adiante. Uma percepção, ou mesmo um pressentimento da escalaridade do real, isso é, das distinções entre diferentes planos ou níveis de realidade, desde os objetos sensíveis da percepção imediata até a realidade última, o princípio absoluto, eterno, imutável, infinito, passando por uma série de graus intermediários, histórico, terrestre, cósmico, angélico, etc, etc, etc. A perfeita submissão da subjetividade humana a essa estrutura está subentendida em todas as religiões, em todas as tradições, como uma condição sine qua non da vida religiosa e mais ainda da realização espiritual. Sua negação, mutilação ou alteração é a raiz de todos os erros e desvarios da humanidade. Quer dizer, uma ruptura entre a subjetividade e a estrutura do real. É por isso que Fritjof Schon propõe uma distinção entre heresia essencial e heresia acidental. A palavra heresia vem de uma raiz grega que tem as acepções de escolher e decidir. Um heresiarca é alguém que, por vontade própria, escolhe da verdade total as partes que lhe interessam e ignora as outras. Ele mutila a realidade, né? Heresia acidental, segundo Schuon, é a negação, mutilação ou alteração dos cânones de uma tradição em particular. Como, por exemplo, o monofisismo na cristandade, a teoria de que Jesus tinha só a natureza divina, não a humana. Ou o associacionismo no Islã, associar Deus a outros seres. O homem foi decapitado por causa disso. Heresia essencial é a negação, mutilação, alteração da própria estrutura da realidade. Um erro, portanto, que seria condenado não apenas por esta ou aquela tradição em particular, mas por todas elas. O materialismo ou o relativismo, por exemplo. O materialismo e o relativismo é absolutamente incompatível com isso aqui. Então, isso quer dizer que, do ponto de vista ou do judaísmo, ou do hinduísmo, ou do cristianismo, o materialismo e o relativismo são inaceitáveis. Tudo isso está muito bem, mas há um problema lógico. Se a metafísica é comum a todas as tradições, como pode ser o topo e a suprema perfeição de cada uma delas? Porque se você não pode misturar as religiões, você só tem que seguir uma em particular. Mas dentro dela, você vai encontrar a dimensão esotérica E subindo pela escalada esotérica, você chega até a realidade primeira ou última. Por definição, a perfeição de uma espécie não pode estar no seu gênero. Aqui existe um gênero que abarca toda a religião, que é a religião primordial, a revelação primordial. E daí saem, elas saem como galhos, como ramos. Então, a revelação primordial está para as várias religiões como o gênero está para a espécie. Mas, por definição, a perfeição de uma espécie não pode estar no seu gênero, tem de estar na sua diferença específica. A perfeição do leão e da pulga não pode residir no simples fato de que ambos são animais. É admissível que na escalada iniciática do indivíduo, a chegada à realidade suprema, que o eleva acima do seu estado individual e o absorve no próprio ser da divindade, é a culminação dos seus esforços. Ela corresponderia também, segundo o perenalismo, ao momento que as diferenças entre as tradições espirituais são definitivamente transcendidas, sem deixar de continuar valendo para a existência empírica do iniciado no plano terrestre. É Mohiedin árabe, sendo então cristão, zoroastriano, judeu por dentro, sem deixar ortodoxo, de ser ortodoxamente muçulmano por fora. Mas, por isso mesmo, a metafísica só pode ser a culminação das tradições enquanto tais, se aceitarmos uma indistinção entre a ordem do ser e a ordem do conhecer, que, segundo ensinava Aristóteles, são inversas. E a primeira coisa na ordem causal é a última que o intelecto humano apreende, a partir, vamos dizer, dos fenômenos observáveis, né? O topo da escalada iniciática não pode ser ao mesmo tempo a culminação das religiões, porque, sendo comum a todas elas, é apenas o gênero a que pertencem e não a suprema perfeição específica de cada uma. Mais razoável seria supor que a tradição primordial é a base comum, não só a todas as tradições espirituais, mas a todas as culturas e, no fim das contas, ao núcleo da inteligência sã presente em todos os seres humanos. Partindo dessa base, ou origem, as várias tradições se desenvolvem em direções diferentes, cada uma buscando refletir mais perfeitamente o princípio absoluto e dar aos homens os meios de retornar a ele. Nesse sentido, a culminação de cada religião não é o princípio em si, mas o sucesso que ela obtém na operação do retorno. É, mas o termo religação é enganoso, porque não é. E não há por que supor, e isso aqui também é outro ponto fundamental, e não há por que supor que das várias espécies, todas as espécies expressem igualmente bem a perfeição do gênero. As pulgas e os leões são igualmente animais, mas nem por isso a pulga expressa a perfeição da animalidade tão bem quanto o leão, para nada dizer do ser humano. Schuon afirma que a pretensão de cada religião de ser melhor que as outras só se justifica pelo fato de que todas elas são legítimas, isto é, refletem a seu modo a tradição primordial. Mas que, vistas na escala da eternidade e do absoluto, essa pretensão se revela ilusória. No entanto, se a perfeição de uma espécie não pode residir apenas no seu gênero e sim na sua diferença específica, não há nenhum motivo para dar por provado que todas as espécies representem por igual a perfeição do gênero. Todas as religiões remetem a uma tradição primordial, ok, mas todas a representam igualmente bem? A pergunta é inteiramente legítima. E, em parte alguma, a escola perenalista lhe ofereceu ou tentou oferecer uma resposta aceitável. Na verdade, nem colocou a pergunta. Será que até nessas altas esferas encontraremos o fenômeno da proibição de perguntar, que Erich Wegener discerniu nas ideologias de massa? Então, aqui termina a primeira parte do negócio. Você vê que tem algum treco faltando aí, né? Esse problema de, olha, peraí. Se existe uma perfeição, então a perfeição está naquilo que a religião faz. Quer dizer, ela leva o sujeito de volta até o primeiro princípio. Mas todas fazem isso igualmente, perfeitamente bem? Igualmente bem? Por quê? Onde está demonstrado isso aí? Não, simplesmente não está demonstrado e a pergunta não é feita. Parte-se do princípio de que todas são igualmente legítimas. E, no fundo, tanto faz como tanto fez. Porém, esta afirmação só vale da boca para fora. É o que veremos na Não sei se na próxima aula ainda a segunda parte do texto vai estar pronta, mas na segunda parte do texto eu vou responder isso aí. Então, deu para acompanhar? Esse negócio é um assunto terrível, enormemente complicado, né? Eu fiz vocês sofrerem um pouquinho, mas eu achei que isso era necessário. Então, eu acho que nós já passamos inclusive da hora, né? 9h30 agora no Brasil são o quê? Ah, 10h30? Ainda dá para fazer umas perguntinhas. Tá bom, então pode mandar as perguntas, daqui a pouco a gente vê. Então vamos lá. Que o Jefferson Iquita Pereira pergunta: professor, como o estudo da religião pode ajudar o indivíduo a conhecer melhor a sua própria e progredir na fé e espiritualidade? Pode e não pode, pode ajudar e pode atrapalhar. Isso aqui não tem, não tem fórmula. Eu acho que hoje em dia, quer dizer, com a disseminação da nova era, com essa presença islâmica, né, e com essa pululação de igrejas de toda sorte, é inevitável que você fique sabendo alguma coisa das outras. Mas, primeiro, a fonte que você está seguindo é legítima, tem a ver com essa tradição mesmo? Por exemplo, eu me lembro quando teve aí o Swami Dayananda Saraswati, do qual eu fui uma espécie de guia turístico em São Paulo. Ele, numa das conferências dele, ele viu um sujeito do Hare Krishna distribuindo o livro do Swami Prabhupada. Ele olhou assim com o maior desprezo e disse: tira esse sujeito daí. Daí ele disse: isso aí na Índia não é nada, isso aí não tem nada hindu, isso aí foi inventado aqui. Pô. Assim, é. Então, se você quer estudar, por exemplo, hinduísmo, você vai procurar os textos clássicos do Vedanta em edições indianas, feitas na Índia, reconhecidas, não é isso? Aliás, a Índia tem uma indústria editorial monstruosa, né? E todos esses textos você encontra inúmeras edições, em geral muito boas. Né? Felipe Rizzo, só para dizer parabéns pelo texto e pela aula. Obrigado. Aqui, Jorge de Moraes. Pergunta crucial. Onde se encaixa o pensamento do Dugin nessa discussão sobre nova era e perenialismo? É o que veremos na aula. Você tem que deixar alguma coisa para a próxima aula. Não pode dar tudo numa aula só. Nós vamos chegar lá, temos que chegar. Marcelo Rondon. O senhor começou a falar sobre o False Dawn e sobre o System of the Antichrist. O Charles Upton afirma que a globalização governamental não são o sistema do anticristo. Tem razão, tem uma ligação analógica com o sistema do anticristo. Vamos dizer, ó. Seria um absurdo você dizer que isso aí já é o anticristo. Fala, claro que não. Isso aí eu estava uma vez escrevendo, tem uma época que eu fiquei estudando essas coisas, dessas seitas, essa coisa. Todo dia escrevi um livro que ia chamar Os Arautos do Anticristo. Isso aqui era um, esse é um arauto do anticristo, é um sinal, mas não é um anticristo ainda, evidentemente. Né? Agora, as teorias do Charles Upton sobre o anticristo têm que ser contrastadas com as do Joel Richardson, que diz que o anticristo é islâmico. Então você tem que ver os dois lados da moeda. Mas isso, eu não estou recomendando que você entre nesse estudo agora. Veja, nesse curso todo, eu digo para as pessoas, muita gente entrou depois de começar do curso, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, eu digo, você assista a aula atual, mas não faça muita questão de entender, não. Assista só por uma curiosidade, mas você vai assistindo as outras pela ordem. Isto é muito importante. Quer dizer, se alguma coisa ficou nebulosa nessa aula, calma, com o tempo tudo vai esclarecer. Nós não precisamos. Essa coisa brasileira de querer a resposta de tudo ao mesmo tempo, né? É impossível. Verdade é filho do tempo, dizia São Tomás. Então, você tem que ir acumulando as coisas, coando, coando, coando, de pouquinho. E quando você estiver com a minha idade, você chegará a algumas conclusões, como eu também estou chegando. Por que está com pressa? Talvez chegue um pouco mais novo, chegue aos 50 anos, não precisa chegar aos 70. Aliás, eu pretendo que você chegue mais rápido. Se não for para você chegar mais rápido que eu, então para que serviu tudo que eu fiz? Então há uma economia de tempo, de geração em geração. Mas isso ainda tem limites. Mesmo porque essas coisas que eu estou lhe dizendo são conclusões que me custaram muito, existencialmente, materialmente falando. Não é assim, questão de que ah, tive que estudar muito. Não foi assim, não. Houve problema, dificuldade, risco de vida metido nisso. Isto que eu lhes ensinei hoje custou muito caro para mim, muito caro. E, além disso, foram quase 30 anos de meditação, pensando as coisas com muito, muito cuidado, para não cometer injustiça. Eu tenho todos os motivos para odiar o Fritz Schwann, tá certo? Evidentemente não o odeio e nem estou levantando as coisas com espírito guerreiro, polêmico. Não, nada disso. Apenas querendo entender objetivamente. Pedindo para colocar o microfone mais perto. Está aqui. Alguém pergunta aqui, e o Brexit? Eu falo, bom, como tudo que está acontecendo na política é ambígua. Por um lado, é uma coisa muito boa, porque a independência de um país e a reafirmação da soberania nacional é alguma coisa. Por outro lado, você não pode esquecer que para a Rússia isso representa um avanço formidável. Né? O desmantelamento da União Europeia é um dos sonhos do Putin. Né? Mas, por outro lado, você vira, a União Europeia, junto com os Estados Unidos, está tendo uma política agressiva com a Rússia, ao mesmo tempo em que o Obama desmantela as forças armadas americanas. Eu digo, se você quer uma guerra, você tem que se fortalecer, não enfraquecer. Quer dizer, tem alguma coisa muito esquisita por trás, que também só entenderemos aplicando ali a ideia dos três esquemas globalistas. Mas qual é a relação exata entre os três esquemas? Essa relação, em primeiro lugar, ela é móvel. Segundo, ela é ambígua. Terceiro, ela não está toda decidida ainda. Ainda vai sendo decidida aos poucos. Então, não podemos ter a ilusão de que vamos entender isso aí nos próximos anos. Não, nós sabemos que existe, o problema está colocado e alguém vai ter que prestar atenção nele. Isso é o máximo que nós podemos pretender no momento. Então, por exemplo, tudo que eu vi a esse respeito, eu não consegui. Hoje mesmo respondi essa pergunta para um cara que me fez, né? Eu não consegui encontrar um padrão ainda. Eu vejo que tem conflito, que tem concorrência, que tem acordos, etc. Mas eu não consigo pegar um padrão. Precisaria acompanhar essa coisa, talvez mais meticulosamente do que eu tenho podido fazer, né? Carolina Jamberg, é certo pensar em um gnosticismo bastante sofisticado nessa filosofia que o senhor expôs? Pode-se pensar isto, tá certo? Se bem que, no contexto cristão, fala-se também de uma gnose cristã, sem nenhum problema, e o Guénon faz questão absoluta de traçar uma fronteira entre a gnose e o gnosticismo, que toda essa coisa da escola, da igreja gnóstica que ele pertenceu, ele rejeita isso como sendo uma espécie de satanismo. Então, eu acho que isso não tem uma resposta unívoca, por enquanto, e não acredito que tenha tão cedo. Claro que pessoas que têm, vamos dizer, cuja preocupação maior é de natureza apologética, no primeiro sinal, não é esse agnosticismo, que nem o Orlando falecido, Orlando Fedeli. Né? Quer dizer, ele reagiu com aquele escândalo do fiel que vê uma coisa que ameaça a sua religião. Eu digo, bom, primeiro, nós não sabemos se ameaça realmente. Em segundo lugar, precisa ver que aquilo que tem um valor cognitivo efetivo não pode ser negado em nome de uma religião. Nada que é verdadeiro pode se opor à religião efetivamente, embora possa se opor para efeitos de propaganda, quer dizer, criar uma impressão ruim. Nós temos que respeitar a verdade, né? E sempre usando aquele critério que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Né? Você é o Messias ou vamos esperar o outro? Não, vocês vão lá e digam, João Batista, que aquilo que vocês viram e ouviram. Então, o que Cristo está ensinando? É um método científico, meu Deus do céu. Quer dizer, você descrever os fatos corretamente. Tá certo? Então, eu acho que a reação apologética que teve Orlando Fedeli, claro que muito, muito bem intencionada, e a reação apologética que também teve o C.S. Lewis. São reações apologéticas justificadas em termos da fé, mas intelectualmente muito deficientes, porque não implica uma compreensão profunda. Você ler as obras de um autor só procurando sinais de gnosticismo, eu digo, olha, eu duvido que tenha algum autor no qual você não encontre isso, porque dentro da própria patrística greca-latina está cheia de sinais de gnosticismo lá. Então, carimbar o cara de gnóstico, eu digo, bom, não vai resolver nada. Tá certo? Em segundo lugar, não existe gnosticismo, existe um monte de gnosticismos diferentes, né? Então, se é para fins de, vamos dizer, apenas defesa da fé, quer dizer, quero preservar a sua alma da contaminação gnóstica. Então, esse cara gnóstico, eu não leio o que ele está escrevendo, não presta atenção nele. Eu acho que é legítimo até certo ponto. Mas, se você não está falando, vamos dizer, para, vamos dizer, a massa popular de fiéis, mas se você está falando para estudiosos, isso não se justifica de maneira alguma, né? Mesmo porque, se você vai evitar o contato com o autor aqui, você pode se encontrar com ele depois, mais tarde ele pode atravessar o seu caminho. Por exemplo, se você está interessado em estudar a religião, fala, como é que você vai escapar do Guénon, do Chouan e até do Michel Eliade, que é outra coisa completamente diferente? Não vai escapar, né? Caio Mesquita, o assunto do seu artigo envolve religião, seitas esotéricas, conceitos, autores obscuros, etc. Isso nos faz ficar formidavelmente perdidos. Existe uma obra que nos consiga deixar a par dessa imensa variedade de assuntos? Não. Não existe. Por quê? Você só vai encontrar obras de conjunto ou que provêm da mesma escola, por exemplo, próprios livros do Charles Upton. Se você ler todos os livros do Charles Upton, você vai conhecer tudo a esse respeito desde o ponto de vista da escola do Chouan. E sem contar a briga de foice que existe entre a tarica do Chouan e outras taricas. Não é isso? Então, esse não é um assunto que você vai mapear tão facilmente. Eu estou no 70º ano da minha existência. Conheço essa porcaria vai fazer quase meio século, né? E ainda estou com toda a calma tentando mapear, organizar. É assim que as coisas se fazem. Quer dizer, ou você quer chegar a um conhecimento objetivo, ou você quer apenas uma orientação imediata para você mesmo. E lembre-se, uma coisa que eu disse já daí da primeira aula: se você não tolera o estado de dúvida, desista de estudar. Né? Então, se tem uma dúvida, diz, ah, ela vai ficar aí 40, 50 anos, um dia eu vou resolver. Ou não vou. Também pensa assim: se eu não conseguir resolver esse problema, a humanidade por acaso está esperando o meu pronunciamento? A humanidade, né? O curso da história vai parar porque eu não disse para eles o que estava acontecendo? Então, a gente tem que ser ousado nas perguntas e modesto na busca da resposta. Alguém pergunta se o Joseph Campbell é uma extensão da escola plenária. Extensão muito vagabunda, né? Eu não levo a sério esse Joseph Campbell de jeito nenhum. Ele é assim, ele é como se fosse o Carl Sagan do esoterismo, né? Ele está para o esoterismo como Carl Sagan está para a ciência física, né? Aqui, Celso Nicola, eu não entendi a sua pergunta, desculpe. Fernando Golombiá, não, já foi. Diego Lobo, o comunismo global, incluindo Estado Islâmico, Rússia, Coreia do Norte, isso poderia ser o anticristo descrito no Apocalipse? Não, esses são caminhos preparatórios do anticristo. O anticristo será, evidentemente, uma pessoa. Não é isso? O Guénon diz, pode ser uma função cósmica, mas a função cósmica tem que estar encarnada uma pessoa. Carlos Alberto pergunta, você poderia falar um pouco acerca dos 99 nomes de Allah no Corão? Que simbolismo estaria associado aos nomes esse nome? E esse negócio é complicado. De fato tem, é claro que tem uma simbólica dos números. O Corão tem toda uma estrutura numérica, porque cada letra tem um certo valor, de maneira que você, somando as letras de uma palavra, você obtém outra, e dessa você obtém outra, e outra, e outra, e outra, e isso aí é um negócio tão complicado quanto a cabala judaica. Vanessa Zanotto, qual a diferença substancial entre o esquema russo-chinês e globalista ocidental? Bom, o esquema globalista ocidental se baseia sobretudo no sistema bancário, nos grandes bancos internacionais, e no poder do dinheiro e no projeto de uma nova cultura global. A Rússia não tem a menor condição de fazer isso, então ela está apostando mais numa intervenção de tipo belicoso, não necessariamente bélico. Tá certo? Está apostando, vamos dizer, num poder de tipo militar, no qual os elementos econômicos entram como arma de guerra. Por exemplo, o gás. A Europa ocidental inteira vive do gás russo. Se o russo fechar a torneira, acaba a Europa. Não é impossível que ele use esse recurso ou como arma de chantagem, em primeiro lugar, o que seria até um alívio, ou como arma de destruição mesmo. É melhor ele ameaçar de fechar o gás do que ele fechar mesmo. Então, o esquema russo-chinês está se fortalecendo militarmente, na mesma medida que o Ocidente se desarma militarmente e se fortalece culturalmente. Esse esquema ocidental, ele enfraquece as soberanias nacionais, enfraquece os estados no plano internacional e os fortalece para dentro. O estado fica mais poderoso, ele tem mais controle sobre a população, mas exteriormente ele não é nada, ele tem que estar submetido a organismos internacionais. Arthur Gomes pergunta, gostaria se o senhor recomenda ler Guénon direto ou ler algo antes? Como os pensadores materialistas da nova era? Não, eu não estou recomendando ler nada disto, por enquanto. Isso. Quem quiser ler, leia. Muita gente já leu. Tá certo? Mas o Guénon é desses caras tipo assim, ame ou deixa, você está entendendo? Tem quem lê ou adere 100% ou odeia 100%. Poucas pessoas têm a calma. Não é de você manter uma isenção completa, uma indiferença, um afastamento. Não é isso. Você tem que ter uma paixão pela descoberta da verdade. E saber que a descoberta da verdade é cheia de percalços e dificuldades, né? E que ninguém é perfeito. E portanto você absorve. É que negócio do apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Agora, como é que você vai saber se a coisa é boa ou má? Não é isso? Leva tempo. Então, quanto isso, você tem que ter uma abertura respeitosa para com quem merece respeito, tá certo? E ao mesmo tempo, não aderir no sentido programático. Por exemplo, tem trechos inteiros do Guénon que é quase impossível não concordar. Daí, por conta desses trechos, você acaba aceitando outros onde você vê que ele está com treta. Tá certo? Por exemplo, ele faz uma distinção muito clara, assim como ele faz a descrição da iniciação e contra-iniciação, ou tradição e antitradição, ele faz a distinção entre esoterismo e mística. E diz a mística é um fenômeno exclusivamente sentimental, emocional, que não tem alcance espiritual praticamente nenhum. Né? E daí mais tarde ele está falando, vou dizer, da Ordem Templária, que era evidentemente uma organização esotérica, e ele vai falar que o chefe dela, São Bernardo de Clairvaux, era eminentemente um místico. Eu falei, opa, peraí, mas o homem não é o chefe de uma organização esotérica, você não tem como escapar, faça você o que quiser, mesmo que você odeie, você está dentro daquilo. Então, a esquerda brasileira teve hegemonia intelectual há muito tempo. Essa eu quebrei. Quer dizer, hoje em dia você já não pode dizer que todo mundo, querendo ou não, pensa de acordo com os cânones da esquerda. Isso não acontece mais. mas acontecia. Mas eles ainda têm hegemonia cultural. Então, a briga do Guénon não é pela hegemonia cultural, nem pelo poder político, é pela hegemonia intelectual. Quer dizer, impor ao outro uma visão intelectual tão abrangente que ele não possa escapar. Você vê a reação do André Gide. André Gide era um dos primeiros grandes teóricos do movimento gaysista antes que o movimento existisse. E ele tinha toda uma teoria sobre o ato gratuito, o valor da arbitrariedade, romper com tudo, etc, etc. Quando ele leu o Guénon, ele disse: se o Guénon tem razão, toda a minha obra cai. Deus, cara, fala: então por que você não corrige? Fala: agora não dá mais tempo. Você vê que tragédia, é? Então, isso quer dizer: o André Gide caiu dentro da hegemonia intelectual do Guénon. Ele odiava isso, mas ele não podia negar que estava ali dentro. Isso é hegemonia intelectual, né? É onde a sua concepção se impõe ao outro, não porque você o persuadiu, mas porque ele não sabe sair de dentro dela. Então, se você pegar, por exemplo, o nosso empresariado brasileiro, quase todo ele é marxista sem saber. É um negócio do Antônio Gramsci, quer dizer, o partido tem que virar um poder onipresente e invisível. Ou seja, toda a cultura reflete o que o partido quer, mas ele é invisível. Quer dizer, as pessoas são socialistas sem saber. Isso é hegemonia intelectual. Agora, você não pode falar de hegemonia cultural, coisa completamente diferente, porque o sujeito não vai sair fazendo propaganda comunista na universidade sem que ninguém perceba que é comunista. Isso não existe. Então, acho que nós temos que parar por aqui, viu? Mara pergunta: existe alguma participação feminina em Taricas? Ih! De monte. De monte. A tarica do show as mulheres mandavam. Tudo porque o velho ficou gagá, as mulheres faziam acontecer lá dentro. Então, eu acho que por hoje vamos ter que parar aqui. Tá bom? Eu não garanto que na semana que vem nós vamos continuar exatamente com esse assunto, porque eu não quero continuar enquanto eu não terminar a redação da segunda parte. Se terminar durante a semana, voltamos a esse assunto. Se não, botamos com outro assunto, então voltamos a esse. Tá bem? Olha, eu sei que essa aula foi muito comprida, talvez tenha sido muito chata para alguém, mas eu achava que era necessário. Tá? Então, até a semana que vem.